Olha, agora o Lúcio Écio, que tem apenas 20 anos, mas também já é um seresteiro, um bom violonista. É o meu filho, o mais novo dos homens. Ele se incorpora à nossa serenata e vai cantar à sua escolha uns 2 ou 3 números. E o Emizinho vem aparecendo ali com um troço que eu não sei ver o nome, marimba, é? O nome disso? Marimba. Então, Lúcio Écio, acompanhado por 3 boêmios da velha guarda, Laudemino, Machadinho e Emi. Foi o rio que passou em minha vida, e meu coração. introdução aí. Começa agora. Dó maior? Emoção me tem, tenho que amar, deixe-me.